Papapá, Lima, Golf Tango, prossiga. Autorizado, Congonhas no 380, conforme a rota do plano de voo, decolando no 7, curva à direita, da Eule da Bridge, após Bridge, a Pesulo no 6, Belo Horizonte, direto Trive, após conforme. Controle 120, decima 8, 5537. Estabilizado, TAM 3662. TAM 3662, completa aproximação, torre no 895. Torre no 895, boa. Condo 077, hora to copy. Oi, Salvador, boa noite, é o TAM 3662, estabilizado. TAM 3662, tráfego avistado, ajuste no 010, correção agora, ajuste no 011, check trem. Trem tá baixado, travado, ajuste no 011 pro TAM 3662. TAM 3662 tem pouso autorizado, pista no 0, vento calmo. Autorizado, 3662. Condo 077, solid ground. Go ahead, Condo 077. I read your copy. 077, ready. Clear to Frankfurt, fly level 350, via up Zulu 10 until Natal, after up November 873, after that in accordion flatplane route, after takeoff runway 10 left turn, book a departure, ZIPA transition, solder control 120.8, SCOG 5570. Condo 077, we are cleared to Frankfurt via level 350. The airway uniform Zulu 102 Natal, thereafter uniform November 873, flight plan route. After departure 10, left turn to Puka, Zeta transition and the squawk 5570. Condo 077, readback is correct, call me strap and pushback. Well, call Condo 077. Está autorizado Guarulhos 360, via Pesulo, conforme a nota do plano, decolando da 10, curva direita, da Euleda Bridge, após Bridge, a Pesulo 16, Belo Horizonte, após conforme, 120, decimal 8, 5572. Confirma o transponder? Tá correto, chama pronto no 85. Boa noite, Paulo Salvador, TAM 3662. Boa noite, 3662, Alfa Juliette, portão número 8. Alfa Juliette, portão 8, TAM 3662. interceptando o localizador azul 4070. Azul 4070, completa aproximação, Torre Nonoite 95. Torre Nonoite 95, Azul 4070, uma boa noite. Boa. Eco Mike Oscar, reporte na rotatória. Eco Mike Oscar, copiou o controle. Vai reportar a rotatória, Mike Oscar. Torre Salvador, muito boa noite, Azul 4070, final de 6.5 milhas. Volante Azul 4070, tráfego ainda no avistado, ajuste no 0 no 1, continue a aproximação, reporte com o avistando, trem baixo travado, 4070. Sente Azul 4070, confirme se chove sobre o aeródromo. Torre Azul 4070, confirme se está chovendo sobre o aeródromo. Sobre o aeródromo, negativo, senhor. A pista seca, sem chuva, teto aproximado de 1.700 pés. Sente, obrigado. Azul 4070. Torre, o Papa Romero, Mike Oscar pelo setor norte. Eco Mike Oscar, continue a sua proa, tráfego já avistado, senhor. Reporte... Você pode fazer no 270 para o ingresso no final da pista no 0, Eco Mike Oscar. Reportará Corby, confirma novamente. Confirme. Primeiro se transferiu, não entendido. Muito bem, o Eco Mike Oscar, continue a aproximação, chame na final da pista no 7. Chame para ingressar na final da pista no 7, eu tenho um azul agora aproximadamente 3 milhas final da pista no 0. Ok, avisar o contraste na aproximação. Vai reportar final para 1-0, 1-7, como é que é? Direto para 2000, livre de acesso de 2004, formalmente estabilizado. Trem baixo travado, avistou com 500 pés. Informa que está com um vento forte de cauda, azul 4070. Bloqueado, 4070, tem pouso autorizado, pista no 0, vento agora de 240 graus com 1 no 0 knots. Sente, azul 4070. Eco Mike Oscar, confirme, trem baixo travado, senhor? Helicóptero 3. Tendo identificação, autorizado chegada Mari, desça para nível 050, QNH 10 no 1. 50.011, a chegada Mari, potente da uniforme. Lima Golf Tango, autorizado o acionamento, chame táxi. Azul 4070, levando agora na Foxtrot, informa que estava com um vento de 20 nós a 200 pés de altitude, e daí na curta final ele reduz para 10 nós de cauda. Bloqueado 4070, o seu solo foi aos 5.3, libera direito, chame solo em 219. Sente no 219, também informa que a chuva está se aproximando do aeródromo, estamos a 300 pés, devido à chuva forte. Salvador, Azul 4070, ingressando na Alfa. 4070, prossegue Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, Azul 4070. Paulo Salvador, eu vou 8809 para prospecção. Confirme, chama o Papush. Vou 1885 para prospecção, 09. Portão 9, livre, chame táxi. And the ground call of 0777, number 11, requested. Golf Tango, decolando a pista 17, baixa 5. Stand by, pushback SR. Stand by, Conor Zero 77. As operações sobre o campo, daí. As condições? 3850 apenas para confirmação das condições, é, Salvador opera visual, 260 graus o vento e 169 de velocidade. Confirme 260? Afirmativo, graus, 169. Ana 6310, acione a identificação, autorizado chegada mar e desse mantém o nível 060, que nega o 0 no 1. Na 3858, informo que, devido ao vento, a pista em uso agora é a 28. O senhor vai completar o LS e vai girar para a pista 28. É confirmado, prossegue no INS, caso condições de referência visuais, circula para a pista 28, confirmo. Afirmativo. É, graças. Com 398, a pista 28. Afirmativo. O senhor aproxima na Mari, confirma. Gol na 398, a pista em uso em Salvador agora é 28. Voe para a posição da EL, correção, posição CARI na chegada CARI. Ok, posição CARI na chegada CARI, gol 398. O Xané 6310, a partir de agora a pista em uso em Salvador é a pista 28. Prepare o procedimento ILS Zulu da pista 28 e voe para a CARI na chegada a CARI. Livre de desvios, 6310, quando possível, voe CARI e reporte CARI. Correção, reporte a pronta a posição CARI, 6310 do Xané. Reporte a pronta a posição CARI, 6310 do Xané. Reporte, vai reportar agora o CARI, meu filho. Gol no 398, desça para 3.000 pés, que negar o no 0 no 1. É, meu, com 1.011, treinador. Bom, fui ali, essa tá 3858. 3858 completa, torre no 895. Certo. Nós já estamos atingindo os mínimos visuais aqui para, segundo a regulamentação da empresa, negativo campo à vista, estou iniciando a remetida, solicito vetores para a pista 28, tá 3858. Tá 38, ciente, curva agora à direita na proa 135, o limite é manter essa proa por aproximadamente 2,0 milhas. Tá 3258. Gente, curvando à direita, usando 3258, mantendo essa prova por 2,0 mil. Submantenha 2.000 pés, o TAN 3258. 2.000 pés, TAN 3258. 5, aguarde só um instante devido à mudança de pista. Gol na 398, reduza para 2,10 nós. Aqui é 210 nós, treinador. Xané 6310, redução para 2,50 nós. Tá mantendo 2,40. Ciente, mantenha. Só falta pra Lima Golf Tango, né? Escuta. Lima Golf Tango, o controle não autorizou a sua decolagem da presente, uma vez que a gente, que nós agora estamos modificando a pista em uso, da pista 10 para 28, ele está com manobras no setor sul do aeródromo para trazer as aeronaves exatamente para a pista 28. Ele nos informou que existe um tempo de espera do senhor, que o tempo máximo será de aproximadamente 5 minutos de espera. Delta, sendo identificação, autorizado chegada CARI, prepare o procedimento ILS Zulu da pista 28, desse mantenha o nível 070, QNH 1091. Permanece com a saída da EL, decolando da 28, observa a restrição da carta, ok? E a segunda restrição de curvar após 2 mil pés. Então vai decolar da pista 28, a saída é a da EL, acerta a restrição e vai curvar a partir de 2 mil pés. Afirmativo, curva esquerda. Tem livre táxi via pátio, Juliette, Alfa, até o ponto de espera do 28. Ajuste 10 no 1. Forma para 1-4-0. Sanamia 310, desse mantenha 4 mil pés, QNH 10 no 1. 4 mil e 11, 310. Apenas para informação às aeronaves que estão na escuta do controle Salvador, chuva moderada forte. Confirmo. 077, just a minute to push back. There is a Boeing 77 on the back. And I inform you, runway news is 2H. Okay, Commander 077, confirm runway news now is 2H, and it's possible that the door check is a little bit forward that we can commence our push. Okay, model. Conduzir 77, I'm sorry, I didn't copy that, sir. Could you repeat? Just again, it's Conduzir 77, we're standing by for push back and engine start. Copy that, sir. Alô, copiou o gol 1-8-5? Detingo afirmativo, permanece a saída da EL, ok? Tem livre táxi até o ponto de espera da 28. Ok, livre táxi então, vai via Juliette Alfa para 28, ou 8. Afirmativo, observando que a restrição da saída da EL para 28, ok? E a curva após 2 mil pés. Salvador Web 827, 360 para o 360, 28, aguarde instruções. Condor 077, approve startup and pushback. Condor 077, start up visible pushing back and confirm now at runway 28 in view. 28, the departure will be Arbor. Correction, Aaron. Alfa Romeo Oscar Mike. Alfa Romeo Oscar Mike, party confirm again with the departure transition. Affirmative. Correction, Alfa Romeo Oscar November. And departure transition. Aaron Zipa, call me at the end. Lima Golf Tango, decolado ao 03, chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo. Your runway news is 28, que estará com pushback, call me text. The departure maintain Alpo. Roger, Alpo. Aproximado, aberto, campo? Afirmativo, apenas tem uma aeronave à frente da do senhor, é, prosseguindo em aproximação. As condições serão confirmadas com o mesmo. Tem uma formação pesada na aproximação. Controle de Salvador, boa noite. Papapá, Lima, Golfo Tango. Ciente, Gol na 398. Papapá, Lima, Golfo Tango, contato radar. Suba e mantenha o nível 050. Devido a tráfego agora na sua posição de 1 hora, 9 milhas e meia. Está, o rumo é o norte, é o este, está mantendo o nível 060, um Boeing 737. Ok, vamos manter 5 mil pés até 25 milhas e está mantendo aqui o perfil da subida, o Lima Golfo Tango. Quente. As matizões no campo no momento, para o trem mais 8. Aguarde. As matizões meteorológicas no campo, para o trem mais 8. Aguarde no 398. Dorita, as condições meteorológicas no, 39, para, no campo aí para o 398? Aguarde o no 398 da Gol. Ah, agora entendi, aguarde. Salvador é o TIP 5218. TIP 5218 aciona identificação, autorizado chegada CARI, desça e mantenha o nível 090. QNH 1 no 0 no 2. 0 no 2, me defino seu. 398, desça e mantenha 2000 pés, QNH 10112, informo as condições, 2000 metros de visibilidade, 800 pés de teto, chuva sobre campo. É chuva forte ou moderada ou leve? Chuva forte, o Guna 398, prepare o procedimento ILS Zulu da pista 28 e chame a sinal Salvador 119.8. Ok, eu vou manter 60, mas entrar em ordem cara, ok? 398. Ciente, no 398. Oceanema 6390, tá ciente das condições do campo? Ciente, tá com chuva moderada aí. Afirmativo, vai aproximar? Aproxima. Ciente, tem condições de curvar à direita na proa 090? Firmo. Ciente, vetoração para prosseguir na aproximação, curva à direita proa 090. Desse mantém o nível 060, Oceanema 6390. Nível 060, direita 090, 6310. Estabilizado, baixado e travado na 2. Una. Una, passa 0, criança, falta 2. Trip 5218, desse mantém o nível 150, redução para 2209. 220, descendo para 150. 1398, final Salvador, 99, decimal 8. 98, pode ser. Chamando solo, prossiga. Presente informação whisky, solicita 360 para campeão. Eu ainda não tenho um plano, confirma o horário. Ciente. E aí, Digão? Oceanema 6310, desça e mantenha 2000 pés. Correção, 3000 pés, QNH 1010 no 1. 3000, 1011, 6, 310. Gostou de uma falta de outra mais de 1040, cara. Confirme. Papa Delta vai 140. Mantenha o Papa Hotel Delta. Vai manter Delta. Papa Hotel Delta informa o tráfego na sua posição agora de 11 horas e 12 milhas. É um Eco 50 em ascensão ao nível 130. É o mesmo que quer com a Papa Delta. 18111, clear taxi, via Chicago, 18135, 35, 418, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 3858 avistado, check trem. Baixado e travado. Tram 3858, pouso autorizado, pista 28, vento 290 graus, 612 de nós, ajuste no 011, pista 28, molhada, senhor. Gente, 2858. Papa Hotel Delta, velocidade? 2, 2, 6, 0. Gente, reduzir para 2, 2, 0 nós, Papa Hotel Delta. 2, 2, 0 nós, reduzindo, Papa Hotel Delta. Papa Hotel Delta, desça e mantenha 4.000 pés. QNH 10 no UNA. 4.000 pés, vai descer 1.011, Papa Hotel Delta. UNO 50, 52 no 8, já queria. 352 no 8, desça e mantenha o nível 140 devido a tráfego. Agora, nossa posição de 12 horas está a 9 milhas. É um Eco 50, Papa, em ascensão a 130, aguarde liberação. Descendo com 4 de gel, 5 de 2 de 1. Juliet Alpha, Golf confirm, and tower is 118, decimate 9 of 5, QNH 1011. O Lima Golf estava recebendo o desvio à direita, proa 230. Gente, por quantas milhas Lima Golf Tango? 15 milhas, aproximadamente. Gente, Lima Golf Tango, desconsidere restrições, sub-mantenha ao nível 380, Lima Golf Tango.